I'll fazer uma mensagem aqui atrás do ponto ideal. 172, deixa eu manter um 080. É o 080, deixa eu ver. Canal 74, prossegue para o VOR, Delta Mike Echo, NDB Zulu. Para o VOR. Gente, aposto pelo Voa Casa. O Rio 5974, descido para 2000 pés, altímetro em Salvador 903. Para 2000 na Voa de Casa, 5974. Aposto pelo Voa Casa. Nossa, qual a velocidade em descida? Gente. Gente. Principalmente está livre o desvio, descida ré autorizada para 070. Agora de vetoração à esquerda para o sequenciamento de tráfego. Ok. Quer reduzir a velocidade? Pode reduzir até 220. Ok, até 220 vai manter. Ou menos um pouco, tá? Gente. Brasília 81, send to 4,000 feet, Marcel, Salvador 1013. Brazil 81, you are, able to perform air net approach to runway 10? We look at VR for Roger, and maintain both arrive until field position, then after adjust your navigation, your flight minutes system to fly ahead in target position to intercept final approach VR, the Alpha Mike Echo. Until 4,000 feet, Mercer 1013. 4,000, I'm here to Oscar, está efetuando desvios à esquerda? Azul 272, está sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, V esquerda para o 020, limite será a radial 280 de Salvador. Esquerda 020, indicado pela magnética de Salvador. Radial 280 de Salvador. Radial 280, 280. 280. Mantendo 70? Está reautorizado 060. Reautorizado até 060, 70. Vitor Romeo Oscar, desça para 3.000 pés, o time é em Salvador, 1013. 3.000, beleza, então. Salvador, boa noite, voo 1970, sua indicação, desse mantém o 050, chegada a Mari. Boa noite, 152050, Mari, possibilidade lá na produção de anéis, né? Mantém inicialmente a chegada a Mari, 1170. Mantém. Procurador 081, send to 2,000 feet, Mercedes 1013. And it's 3,000 feet, and 1013, Procurador 081. Vitor Romeo Oscar? Ajuda. Tu prossegue para o RNAS, dando zero? Pode ser. Gente. 1.7.0, redução de velocidade 2.3.0.9. Redução 2.3.0.9, voo 1.1.9.7.0. 2.5.9.7.4, estabilizado, nacional é VOR? Estabilizado, nacional, com tropa V. 1.9.7.4, complete a aproximação VOR, chama na torre Salvador em 18.9. Papa 081, descend to 2,000 feet, emergency sirens number 1013. After pale position, find direct Gaza, intercept final approach, or VOR approach. Okay, descend 2,000 feet after pale position, find direct Gaza, intercept VOR approach, Papa 01. Vitor Romeu Oscar, vou direto para o Serra Vitor 366. 366, Vitor Romeu Oscar. 2878, 82. Correu direito na Prua 065, terá como limite a radial 300 de Salvador. Décima tem 4 mil pés, ajustado 1013. Ajustado 1013, Prua à direita 065, limitado Romeu Oscar, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1013, livre final a Renato, chame estabilizado. Maré estabilizado, final Renato, desça Romeu Oscar. Clear final VOR approach, calm establish. Okay, clear for VOR approach number 10, Europa 2782, curva direita para o 080, permanece o limite. 2782, direita 080, permanece o limite na magnética 300. Establish on final, Europa 081. Europa 081, complete your approach. Contact now from the tower frequency 118.95. 1-8-0-5-0-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-3, continue approach on the binding the clearance. Okay, 5974 no solo, aos 24, direita 211. Papa 081, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Papa 081. Voo 1170, reduzindo velocidade 210 knots. 210, reduzindo 1170. Correto, 2500 pés ajustando no 032782. No 03, reportará estabilizado. 72, redução de velocidade 1709. 1709, 72. No 70, foi para o Serra Vida 368. Serra Vida 368, gol 1170. Vitor Romeu Oscar, complete a aproximação em nave, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, Vitor Romeu Oscar. Salvador, papapá, Vitor Romeu Oscar. Papapá, Vitor Romeu Oscar, ajustando 0-3, continua a aproximação, 0-2 para pouso. Vitor Romeu Oscar. Gol 1970, velocidade 1709. Reduzindo 1709, gol 1970. Pro 4235, estação, esse mantém um 040, chegando bom. 40 na bom, 40. Ok, next to the right, 121, the small one, room 01. Salvador, boa noite, gol 2175.0 da 10, tá pronto. Bater ponto de espera, o 2175. Papá, papá, Vitor, meu Oscar, autorizar pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Ele pôs, Vitor, meu Oscar. No 0, no 2, 2500, depois atrás, tá pronto. 2 estabilizando? 2782 estabilizou, tem campo, avisto o tráfego também. Pode aproximação em nave, China Torre, Salvador em 1-8, decimal 9. Torre 285, obrigado, bom trabalho. 1-7-0, estabilizando a aproximação, iniciou redução para aproximação, tráfego a 37 milhas com 149 ground speed. 7-1-1-7. Azul 2, Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, ajuste no 012. Continua a aproximação, tá, número 2, aguarde pista livre, corrigindo o ajuste no 013. No 013, 2782. Ciência, no 070, reduzindo a minha. Boa noite, eu vou no 246, tá bom? 246, sem identificação, desse mantém 050, chegada bom. Vitor Romeo Oscar no Palo 31, direita no 21, décima 1. Já estabilizado? Estabilizado, reduzido mínimo. Pode aproximar a Sanhiná, Alexandre Torres, Salvador, em 1 no 8, décima 9, 5. 18, 9, 5, 3. Azul 2782, autorizado pulso, pistão 0, vento 130 graus, 062 de nós. 2782, escreve pulso. 2782. Oi, Rio Salvador, boa noite, gol 11770. Tá, 3 milhas do Serra Vitor 372, reduzido na mínima. Vente gol 1170, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. Aguardando como número 2, 0-1-3, gol 1-1-7-2, 1-1-7-0. Azul 2782, no solo 34, libere a direita, agilizando, chamo solo 211, 2782. Pode liberar a direita, solo 211, 2782. Solo Salvador, Azul 2782, librando. 211. Autorizado pouso pistão no 0, vento 130 graus, 059. TV Pouso, gol no 175, autorizado aliás, manter o pistão zero. Mantém 10, 2175. Senhor 6224, tem informação, Victor. Senhor 6224, indicação desse mantém 060, chegada a Mari. Desce até o 060 na Mari, Senhor 1170 no solo, aos 36, à direita no 219. 219, 19, 70. Grau 05 nós. Autorizado Costa 235, após estrela, ajuste a navegação para o Serra Vida 366 para o final do aeronave da 10. Destino autorizado para 2500 pés, altimetria Salvador 1012. Direto 366, 2512. Após pelo, direto 366. 4235. Desculpa, pelo 366. Chamar o controle, voo 2175. 208, decolado aos 39, voo 2175, boa viagem. 208, boa noite, 2175. Voador, voo 2175, boa noite. 2175, contrato radar na decolagem, tudo mantém 360 após 2000, Veleda. 360 após 2000, Veleda, 2175. Meia, desça para 2500 pés, altimetria Salvador 902, após pelo, ajuste a navegação para o Serra Vida 366 para o final do RNAV da 10. Para livre procedimento, chama estabilizado. Você poderia coordenar para o Timóteo, vai para o voo 2175? Aguarde a possibilidade. Somente mantenha a letra 2175. Aguardando, mantenha a letra 2175. Do 4298, indicação desse mantém o 050, chegada a Mari. 050, aguarde. Mantenha a chegada a Mari e aguarde. Chegada a Mari e aguarde, azul 4298. Azul 4235. Visão. Chama a torre em 1895. 1895. Corre, boa noite, azul 4235. Azul 4235, boa noite, ajuste no 013. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 062 de nós. Livre, pouso na 10, 4235. Toda extensão, né? Confirme. De toda a extensão, né? Afirma toda a extensão. 500 pés, altímetro 102, chama estabilizada. Direto 366, déficit 2500, chamarei de estado de estado. Liga 2, estabilizado. Dois vou direto para o ETAP. ETAP 98. Gol 1246, passou 366, visual, 246, complete a aproximação em nave, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou no 246, 3 milhas para o 376. Bom, 246, ajuste no 012, puxa aproximação, guarde pista livre. Salvador, boa noite. O 63, zona 3 novamente. Na posição 06 para posicionamento. 46, direita no 211. Direita 211, 4235. Desça para 050, 4298. É confirmado, desça para 4000. 050. Segue, desça para 050. Boa noite, Salvador, uma boa noite. Esse é o 1888 da Gol 270 para 160, Bona na Flor de Alagoinha. Entra o índice. 1888. Tem indicação desse mantém 040, chegada bom. Chegada bom, 040. Eu segue na chegada Bonf e agora para ser orientado para o final do aeronave. Foi autorizado com 246, pista no 0, centro no 40 graus, 07 nós. Pista no 0, gol na 246. M2-24. Prossiga, M2-24. A Torre Salvador acaba de informar no setor norte a formação de CP comprovada. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Cheguei a ver o brilho dos relâmpagos daqui, obrigado. Estabilizou na final RNAV, 1-0-0-6-2-4. 2-4, compete a aproximação, RNAV, chame a torre em 18-95. 18-95, muito boa noite. Sou 4298, direto para o seu navio 366, descida autorizada para 2.500 pés, altimetria em Salvador, 1-0-2, livre final RNAV, e formação adicional, setor norte, com formação de CT, com trovoada. Suficiente. Então tá voando pro 66 direto, 2.500, ajustado 1.012, obrigado. Cessna 6224, autorizado o pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 0 meia dúzia de nós. Tire pouso, nome 0, Cessna 6224. Chinem 6313, pós o tráfego da companhia, autorizado aliás manter o pistão zero. Aguarde, mantenha a chegada a Mário por enquanto, 970. Sua identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. 2 aeronaves em aproximação, instrumentos para Salvador. A turma informa, formação de CB no setor norte do aeródromo, com trovoada. Chinem 6313, autorizado decolagem pista no zero, 1950 graus, 062 de nós. Estabilizado, 4298, compartilhe com a informação em nave, chame a sua Salvador em 198 desse mal 95. Boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite, ajuste no 093. Pouso pistão no 0, 140 graus, 05 nós. E pouso no 0, 4298. Chinem 3 no 3, decolado 56, controle no 120, 8. Controle, no 208, Chinem 3 no 3, uma boa noite. Salvador 1-0, 1-3. Aqui após o bombe, voa, aliás, está presente voa 367, 10, 12 o ajuste, desce para 2.500 pés, após o 367, voa 66, 1.882. Correto, está livre o procedimento em nave, chame estabilizado. Assim será. Controle Salvador, boa noite, 63, 13. 6313, contato radar, decolagem, submantel 360, após 2000 boletos. 360, confirma a mensagem? Após 2000 pés, Leda, 6313. Então, agora Leda, você não é 4298, salve 59, 1-2-1, no livrar. 1-2-1-9, 4298. 1-2-1, desse 1. 1-2-1, no livrar. Sinal 70 após ETAP, voo Serra-Vida 366 para o final do RNAV, dando zero. Está para 2.500 pés, altimetria em Salvador no 03, registro final RNAV, chama estabilizado. Chile Alfa, sem indicação, autorizado a chegar na mar e chama no ponto real de descida. Deixa para o 050, mais Chile Alfa. Bono 970, cumpriu o controle? Negativo. Pode TAP, você aviso 366 para a final do RNAV, dá 1-0. Altimetria Salvador no 013, decido autorizado para 2.500. Ok, para 2.500, após TAP 366, gol 9-0. 6-3-1-3, chame o centro Recife em 251, alterna 2835. 1251-128-35-6303. Altitude estabilizado? Agora, estabilizado, a RNAV dá 1-0. De aproximação, a RNAV chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-95, 1-8-8-8. Alça 0, inicie redução de velocidade. 1-8-8-8 da Gol, estabilizado, final, a RNAV dá 1-0. 1-8-8-8, ajuste no 0-3. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, ajuste é 10, 13, voo 1882. Após ETAP, voo Serra-Vida 366 para o final do RNAV, dá 1-0. Altimetria Salvador 1-0 no 3, trigo descida para 2.500 e o procedimento chama estabilizado. Sim, passando 366, gol 1970, estabilizado RNAV. 970, complete aproximação RNAV, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 0 no 3, continue a aproximação, aguarde o xerife. Aguardando. 8888, solo 07121, pode liberar. 201, liberando o Gol 2888. Lona 970, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 062 nós. Ok, livre pouso, não no zero, gol no 970. Aqui a real, você executa a aeronave? Aqui o final do NB. Gente, ajuste agora no 0-3, desça para 2 mil pés e voe direto Duna. Duna intercepta 101 e completa o MDB Zulu. 2 mil para de Duna. Passando 366 até 3178. 3178 em aproximação, reduza cheque o trem, chame torre 1895. Torre 1895, 3178, ajuste no 03, aguarde pista livre. Ajuste no 03, 3178. Gol 970, solo 09, eu livraram no 211. 211? Afirmo 211. Confirme? 211, confere? 211, afirmo. Tá, com 9170. Tá 3178, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso no zero, 3178. Cola 723, controle, ajuste 1013, desça para 8000, vou iniciar, habito 367 para o RNAV. Salvador 03305, próxima espera. Obrigado. Stan 3305, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Ali mantendo 03305. Uno 78, no solo 13, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, 13, 178.